Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o 14º programa, A Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, caríssimos locutores do Clube de Rádio. Boa tarde. Cá estamos, muito animados e desta vez ainda mais animados porque estamos a receber um novo membro. É o Eduardo Adro, aluno do 8º ano e que doravante ficará com a rubrica Sugestão de Cinema. Eduardo, seja bem-vindo aqui ao Clube de Rádio. É um gosto ter-te por cá. Obrigado, professor. Vais ver que gostas, isto é um grupo muito animado, simpático, alguns deles já cá estão há vários anos. Aprende sempre aqui alguma coisa, enriquecemos-nos, divertimos-nos, vais gostar. E acho que nós também vamos gostar muito de ter por cá. Ficamos já para começar com a Liliana e com uma notícia, desta vez uma notícia muito positiva aqui pelas bandas portuguesas. Não é assim, Liliana? É sim, senhora. Investigadores portugueses descobrem como reverter o envelhecimento celular. Uma equipa de investigadores do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa descobriu que a manipulação de uma molécula de RNA, ácido ribonucleico, que intervém na codificação genética, chamada ZEB2-NAT, é suficiente para reverter o envelhecimento das células. A descoberta foi publicada online na semana passada na revista de referência internacional Nature Communications. Todas as células do nosso corpo sofrem um processo gradual de envelhecimento que pode contribuir para o aparecimento de várias doenças. Uma forma de combater essas doenças é induzir a regeneração celular. No entanto, células envelhecidas tendem a ser muito resistentes à manipulação de laboratório que visam a sua regeneração. Bruno Jesus, um dos autores do estudo, explicou à Euronews que, à medida que as células envelhecem, ficam menos plásticas, ou seja, é cada vez mais complicado converter uma célula numa célula pluripotente. As nossas experiências focaram-se em descobrir se diminuindo esse RNA conseguimos transformar células envelhecidas em pluripotentes e conseguimos, demonstramos que sim. Mas não ficamos mais novos por isso. O que fazemos é um rejuvenescimento solar que tem inúmeras aplicações. O tratamento de doenças, por exemplo. De acordo com Bruno Jesus, ao obter as células estaminais, podemos diferenciá-las em várias células de organismo, que poderão ser usadas para substituir órgãos danificados. No caso das doenças, terá de haver um passo intermédio de correção de doença, mas o mecanismo é idêntico. Novas portas abrem-se à investigação e à aplicação prática do conhecimento adquirido. Passar dos ratinhos aos seres humanos é o próximo passo. Liliana, isto são notícias excelentes. Quer dizer que eu acho que vocês vão ser eternos jovens. É verdade. Isto é o admirável mundo novo. Citando aqui um clássico da literatura, porque me parece que... As próximas décadas vão nos surpreender ao nível da investigação científica e um dos ganhos vai ser na saúde. Bastante. Portanto, acho que vamos ter aqui um processo de recuperar anos de vida e, quiçá, saúde, que isso é que é o mais importante, e qualidade Exatamente. De vida, não é? Vivermos Exatamente. Até mais tarde e com maior qualidade de vida. É verdade. Portanto, Liliana, tu daqui a 50 anos continuas perfeita como hoje. Ai. Sem dúvida, não é? Rádio Boa Nova. Dolores Mary Hayley O'Riordan, assim se chamava a vocalista da banda Cranberries. Faleceu na passada semana e iremos recordá-la com All to My Family. Thank you. Vamos agora com a rubrica Por onde andam os nossos alunos crescidos. O nosso entrevistado hoje é Rui Silva, melhor, Dr. Rui Silva, arqueólogo. Presentemente, como vão perceber, é arqueólogo no município de Oliveira do Hospital. Frequentou a nossa escola já há algum tempo, creio que concluiu o ensino secundário em 1998, precisamente há 20 anos. Devo dizer que foi um enorme prazer, o Rui foi meu aluno, precisamente há estes anos, que não foram muitos, não é? Quando olhamos para trás. Em primeiro lugar, é um gosto tê-lo aqui, Rui, bem-vindo ao nosso programa, é um enorme prazer revê-lo. Muito obrigado, o prazer é todo meu e deixo-me antes de mais parabenizar-vos por esta excelente rubrica radiofónica. Muito bem, obrigada. Queremos então que o Rui nos fale do seu percurso académico depois de sair da escola secundária de Oliveira do Hospital em 1998. Bom, isto daria, como todas as nossas vidas, uma história, não é? Já um bocadinho longa. Longa, longa mesmo. E aqui há uma dualidade de sentimentos. Primeiro porque tirei um bilhete num transporte qualquer, não interessa, e guardo esse bilhete até hoje, o que me trouxe até vós, por meio de uma série de episódios mirambolescos, muitas alegrias, muitas tristezas também, porque não é fácil, principalmente porque, como a senhora professora sabe, 3 anos no ensino noturno não é fácil, trabalhador estudante, e desde então até hoje continuo a ser trabalhador estudante. Bom, e tudo isso acarreta alguns encargos que de facto... E alguns sacrifícios, com certeza. Alguns sacrifícios. Mas o Rui, em 98, ingressou no curso que queria. Ingressei, teria outras opções. Bom, se me perguntam em termos de estudante o que eu era e o que fui, acho que é importante também esta passagem de testemunho. No secundário, era um aluno QB. Interrompi os estudos aos 18 anos, com o 10º ano incompleto, e em 1995 reingressei nas unidades capitalizáveis, portanto, no ensino noturno. Tive o enorme prazer de partilhar na mesma sala de aula a senhora professora, como docente e eu como aluno, e deixamos de ilusões. Não chegaria ou até onde cheguei, humildemente, se não fosse a qualidade e a exigência e a paixão de professores que ao longo destes 3 anos me incutiram esse gosto. Creio que fui um aluno exemplar. E esse fator exemplar levou-me às provas de aferição do ensino superior, em 1998. Entrei em arqueologia, sensivelmente quando tinha 7 anos de idade, fui a uma visita guiada, uma visita de estudo com a senhora professora, minha professora de escolaridade da escola, a professora Teresa Serra, uma engenheira já agora. E fomos visitar Conímbriga. Bem, eu senti um arrepio daqueles que dizem, não, é isto. Poderia ter tido outras opções, e tinha, relações internacionais, advocacia ou direito, vá lá. Mas não, decidi que seria arqueologia. Foi a minha primeira opção e pronto, entrei e cá estou. Não foi fácil. Porque fez sempre o curso como trabalhador estudante. Trabalhava em Oliveira do Hospital. Sim. E ia a Coimbra todos os dias ou quase. Frequentar algumas aulas. E fazer as frequências. Dentro dos possíveis. Fez a licenciatura na altura, era de 4 anos ainda. E fila em 4 anos. Muito bem. Aliás, e acumulava 2 trabalhos. Que não é fácil. Não é fácil. Sempre entre Oliveira do Hospital e Coimbra. Coimbra e os trabalhos, entre meio, pronto. Claro, e só isso já foi uma luta e já foi uma grande conquista. Terminada a licenciatura em Arqueologia? Terminada a licenciatura em Arqueologia, o bilhete ainda estava no bolso, e então decidi que não deveria parar por aí. Impelido por esta vontade não só de saber, como também de... Há por vezes andamos na nossa vida à espera de nos conhecermos. O que é facto é que eu não me conheço. Quanto mais vivo, cada vez menos conheço, menos sei do mundo. E então a arqueologia é uma forma de ir à descoberta de outros, de civilizações, de povos, de sociedades. E foi isso que eu encontrei na arqueologia. Sinceramente, guardo momentos fantásticos de grande luta, até inclusivamente de confrontações de realidade que não estamos habituados. Tive que adaptar-me. Porque o Rui, logo após a licenciatura, não assumiu logo a posição de arqueólogo. Não. Durante seis anos... Era na altura já pertencia aos quadros do município de Oliveira do Hospital? Não. Só com o atual presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, o Sr. Professor José Carlos Alexandrino, é que me deu a oportunidade de acreditar nas minhas competências e, como é um homem de visão... A Câmara abriu um lugar, para arqueólogo. Exatamente. E o Rui concorreu. Concorri, consegui o lugar e cá estou eu há 8 anos. Há 8 anos. Vai fazer 9 anos agora. Pode-nos dizer assim, ainda que genericamente, que eu sei que já teve muitos trabalhos muito interessantes e algumas escavações, mas pode-nos dizer assim o que é que referenciava como o trabalho, dos trabalhos mais importantes até para o município em que colaborou nestes 8 anos? Sim, sem hesitar, digo-lhe, as feiras arqueológicas. Despertaram vocações. Sim, muito. Exato. Essa é uma das vertentes. Aliás, eu tive alunos que foram para a arqueologia porque começaram a fazer férias arqueológicas. Aliás, hoje o João Cid Brito é meu colega, está a fazer estágio na Câmara Municipal, é meu colega, provavelmente impelido, modéstia à parte, por esses momentos. A Madalena Sousa também frequentou várias edições das férias arqueológicas e agora está a frequentar a licenciatura de Arqueologia. As férias arqueológicas é um projeto fantástico. Continuam. Ou agora têm sido interrompidas? Têm sido interrompidas porque, repara, há prioridades atuais no concelho. E então não é da minha égide, não quero meter força em seara alheia, mas até aos olhos vistos de todos que há prioridades agora. Mas peço desculpa interrompê-la, mas o bilhete sempre está no bolso. Porque quero renová-lo, quero picar, quero pedir ao pica para. E estou com. Tenho o desejo, aliás, já tenho a autorização do Sr. Presidente da Câmara, um homem também de visão, e vou para o próximo. Pronto, durante este ano, candidatar-me a um doutoramento onde o objeto de estudo que estudarei, passa a redundância, é Bobadela. Já a minha tese mestrada incidiu sobre a Bobadela, porque o bilhete continua no bolso. E foi uma epopeia fantástica e uma aventura fantástica que não queria deixar de concluí-la. Parece-me muito bem. Continuar a perseguir o seu sonho. Sim, e numa área que obviamente exatamente. Ama. Exatamente. Mas, por exemplo, eu recordo-me que esteve a fazer uma escavação arqueológica ali na zona do Val do Ferro, com alguma importância ali naquela zona de Fiéis, perto de Fiéis. Sexto da Beira, sim. Em Lourosa também, que teve também, intervenção. Também, no Centro Histórico de Lourosa. Aliás, ainda está a decorrer essa obra. Vai ser muito interessante. Terão sido as duas mais importantes que foram feitas nestes anos. A nível municipal, sim. Uma requalificação dos centros históricos, não é? Avô também foi requalificado. E pelo espólio que foi encontrado também tem alguma importância? Tem. Se bem que o Rui também encontrou o espólio junto às antas. Exatamente. E também em Conímbriga, propriamente, onde foi responsável por aquela escavação que provou... Não só isso, como também temos vindo paulatinamente... Isto da arqueologia é como um puzzle. Como não podemos estar a cobrir todo o concelho, então vamos reunindo peças do puzzle aqui e acolá para termos uma observância do conjunto. E só assim é possível. Possível é... com um projeto a longo prazo, porque, permita-me, isto é uma opinião muito pessoal, custa-me, o meu mestrado demorou-me 6 anos com o ano teórico a fazer. Há muito boas pessoas que me perguntam, andaste a dormir? Não, é que o Rui é um perfeccionista. Não, porque a parte arqueológica tem uma vertente teórica e prática, onde desenvolvi... Que outras áreas mais teóricas não têm, como é óbvio. Claro. É um trabalho tirar, diferente. Portanto, é um mas trabalho que o Rui é um perfeccionista, é. Pronto, e nessa também altura... aí quer fazer sempre mais e melhor, claro, e com, mais, claro, com maior, claro, rigor. Claro. Projetos assim de grande relevância em termos de reconhecimento de alguma zona histórica está prevista brevemente aqui no concelho? Está. A valorização dos centros históricos só por si só já o são. Por exemplo, a Câmara Municipal, penso que não é segredo para ninguém, está prestes a inaugurar o Centro Interpretativo de Ruínas Romanas de Bobadela. Lá, nesse espaço, sou suspeito em falar, mas será bastante, muito, muito, muito interessante. Os visitantes poderão não só depreender e aprender e aprender um pouco da história, de uma retrospectiva histórica da cidade romana de Bobadela, como também será o interface para outros locais históricos do concelho, sem menosprezo das demais freguesias. Bobadela também não tem culpa de o ter, mas creio que Bobadela tem um potencial único. Sem dúvida. É único. Pelo valor do património histórico e patrimonial. Não só o que está à vista, mas o que está, mas ainda o que está em subsolo. Claro, claro está sim. Subsolo. Claro e esse sim. Centro interpretativo será uma mais-valia tremenda, com tudo de tecnologia avançada atualmente, com que multimédia. Do nosso ponto de vista, tal para qual, a escola, tal para, e qual. Para visitas sim, de alunos. Sem dúvida, sem dúvida. Que vamos utilizar dúvida. Com certeza nos próximos anos. Com certeza. Será inaugurado ainda este ano, 2018? Bom, não serei a pessoa mais indicada para... Mas sim, aí, não, sim. Já estamos numa fase final de musealização, de processo de musealização, com umas empresas competentes. Todo muito, o Sr. Presidente tem sido incansável, tal como a Sra. Vereadora Graça Silva e o Sr. Vice-Presidente Francisco Rolo têm sido incansáveis num montar de vontades e gostos também, que eles já estão imbuídos por esse espírito. E repare, pois, para além do Centro Interpretativo também teremos a Casa Amarela, dita Casa Amarela, que é uma casa de voluta, um casarão medieval, meados do século XIX, por aí, que será uma outra unidade, um outro equipamento brutal, excelente, para os intentos futuros do que, neste caso, o Sr. Presidente da Câmara tem previsto para Bobadela. Muito bem. Portanto, deixa-me perguntar-lhe, Rui, com esta conversa, no nosso país há dinheiro, de facto, para a cultura e para a arqueologia? Bom, e no nosso município há uma aposta clara na cultura e na... Eu não... Se lhe disser que... Não há sempre 8 que é um anos parente este, pobre. Quando reivindica... Há prioridades. Há prioridades. Temos de ter consciência dessas prioridades. Mas que sempre que há possibilidade... Tem sentido vontade política. Exemplo, também é preciso existir vontade política. As férias ativas da Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital, em consonância com a Câmara Municipal, têm uma vertente também arqueológica. Fazemos aquela atividade, eu parto colas, partem-se uns recipientes e os jovens tentam colá-los para reconstruir a peça em si. Portanto, nunca se deixou cair isso, nem se vai deixar cair. Repare, só para o Sr. Presidente da Câmara me ter autorizado a desenvolver o meu doutoramento, é natural que há vontade. Ele tem e reconhecimento, também pelo seu valor, sem dúvida. Pronto, mas é fundamental, aquilo é fundamental. Ainda bem, parcerias ficamos muito contentes com universidades, assim instituições públicas de renome. Depois é tudo uma dividência de aspectos positivos que vêm ter até nós. Muito bem. Como conheço o Rui já há muitos anos, e é uma pessoa que admiro particularmente, porque eu já conheço há 20 anos, porque foi meu aluno, porque sei das capacidades dele e sobretudo desta vontade que ele tem de aprender, que continua, porque realmente aprender é sempre ao longo da vida, mas o que me continua a surpreender em si é de facto essa capacidade que o Rui tem para ir sempre mais longe. E o Rui escolheu uma área que, se nós formos aqui perguntar em termos sociais, quando os meninos querem, por exemplo, seguir história ou querem seguir arqueologia, os pais e a sociedade dizem-lhe não, não vais por aí porque não há emprego, porque não há segurança. O Rui perseguiu um sonho e teimou numa área que, se calhar já quando o Rui ingressou em arqueologia, não era uma área fácil. E, no entanto, eu até costumo dar como exemplo que o Rui foi um dos que perseguiu o sonho e conseguiu. Sim, Sim, portanto, vale sempre a pena. Vale sempre a pena. Podemos vale deixar sempre esse repto que as pessoas não têm que ir para cursos que não gostam, onde com certeza nunca vão ser felizes, mas devem sempre perseguir um sonho e lutar por ele, porque o Rui é a prova de quando se luta se consegue. Agradeço. Acho que sim. É um caso paradigmático, obviamente. Portanto, todos aqueles que têm a paixão para a arqueologia, o Rui aconselha que sim. Paixão. Paixão, tem que ser mesmo paixão, mesmo, não é? Paixão. Eu acho que sim. Em todas as áreas, de facto, é muito importante que se tenha paixão, mas nesta, de facto, que acho que é. E ouvindo falar o Rui, percebe-se que tem essa paixão. Rui, eu agradeço-lhe muito esta colaboração aqui no nosso programa. O seu testemunho é muito interessante, porque foi um lutador. Reparem que o Rui começa por ser... Eu conheci-o sendo um trabalhador estudante, tendo uma vida árdua de trabalho, tendo recomeçado a estudar já... Eu creio que o Rui já tinha ultrapassado os 25 anos quando foi meu aluno. E portanto, não foi por isso que não voltou a estudar. É um repto que se lança a pessoas que às vezes deixam de estudar cedo. Acreditar nas competências. Exatamente. Acima de tudo. E portanto, pode-se sempre lutar. Reparem, o Rui já fez licenciatura, fez mestrado, está a trabalhar na área que gosta, está a pensar no doutoramento, e eu acho que ninguém o para, Rui. Daqui a 5 anos, se calhar, vamos ter aqui o Rui já a falar-nos do seu doutoramento, de como a Bobadela é um ponto importante no nosso concelho, em termos de património, mas em termos de atração turística, cultural, que é cada vez mais valorizada, quer por nacionais, quer por estrangeiros. E, portanto, podemos ter aqui uma galinha de ouro, de ovos de ouro, não é? Que pode ser muito importante para atrair e para valorizar, para atrair pessoas ao nosso concelho e para valorizar Oliveira do Hospital. Claro. Rui, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade. Boa saúde obrigada a todos. Boa Nova. Faleceu também Madalena Iglesias. Madalena Iglesias participou do Festival da Canção da RTP. Iremos relembrá-la com a música Eu e Ela, que foi essa música que ela foi concorrer no festival. Muito boa noite. Certamente que até para o ano neste mesmo festival, na próxima edição, e aqui recordamos mais uma vez a canção Ele e Ela, de Carlos Canelhas, na interpretação de Madalena Iglesias. Sei quem ele é bom rapaz, um pouco tímido até. Vivia no sonho de encontrar o amor, pois seu coração pedia mais calor. Ela apareceu e a beleza dela desde logo prendeu. Gostam um do outro e agora ele diz que alcançou na vida o maior bem, é feliz. Só pensa nela a toda hora, sonha com ela da noite fora, chora por ela se ela não vai. Só fala dela cada momento, vive com ela no pensamento. Ele sem ela não é ninguém. Sei quem ele é bom rapaz, um pouco tímido até. Vivia no sonho de encontrar o amor, pois seu coração pedia mais calor. Ela apareceu e a beleza dela desde logo prendeu. Gostam um do outro e agora ele diz que alcançou na vida o maior bem, é feliz. Só pensa nela a toda hora, sonha com ela na noite fora, chora por ela se ela não vai. Só fala dela todo momento, vive com ela no pensamento. Ele sem ela não é ninguém. Ele sem ela não é ninguém. Ficamos agora com a política, porque a nossa Bárbara Coquim, atenta como esteve no fim de semana, percebeu que houve um partido político que esteve em ebulição, fez eleição do seu novo líder e é disso que a Bárbara nos vai falar, obviamente. É verdade, realizaram-se no último dia 13 de janeiro as eleições diretas do Partido Social Democrata. O eleitorado foi destinado aos militantes do PSD com as cotas pagas, porque as próprias comissões de cada candidato fizeram questão que muitos dos militantes pagassem as cotas, não é? Para estarem aptos para votar. Votaram mais ou menos 70 mil militantes, se não estou em erro, e como toda a gente já sabe, o vencedor foi o Dr. Rui Rio, que ganhou essencialmente na parte norte de Portugal, sendo que o Dr. Santana Lopes venceu essencialmente na parte sul. Lisboa foi totalmente Santana, sendo que essencialmente o Porto, visto que já foi lá o Tarca durante muitos anos, venceu com uma vitória esmagadora de Rui Rio. Temos então um novo líder do PSD, o maior partido da oposição, que está atualmente vigente no governo, e que vai ter bastantes assuntos com que se importar, visto que já vieram do legado deixado pelo Dr. Pedro Passos Coelho, nomeadamente o assunto da eutanásia, do financiamento dos partidos, da questão de tancos, e muitos outros, e veremos como é que este líder irá reagir a todos os outros, a estes programas e a todos os outros, visto que não vai ser um ano fácil, e tem 2 anos para se preparar para 2019, onde provavelmente coligado com o CDS tentarão voltar com uma linha de direita para esmagar a esquerda que está atualmente em governo. Foram umas eleições que, na minha opinião, não foram muito bem organizadas, ou seja, foram bem organizadas, mas acho que os candidatos não fizeram uma boa campanha, ambos, porque, como toda a gente sabe, sempre foram candidatos muito amigos e muito leais uns aos outros, porque mesmo quando o Dr. Santana estava no governo, o Dr. Rui Rio era o seu vice-presidente e sempre foram muito, muito amigos e muito companheiros no percurso político de ambos. Porém, acho que se focaram muito no passado e é por isso que acabaram por estragar um bocadinho a visão que os militantes e que os portugueses tinham destas eleições, visto que ao falar do passado não se focaram nos planos eleitorais que tinham em mente para o futuro, exatamente. E além disso, tenho uma percepção que um dos candidatos... Se calhar os dois candidatos têm muito em mente o 2019, mas acho que o mais importante neste momento é fazer um bom percurso e voltar a reerguer o PSD, que ultimamente tem estado não em altas como sempre esteve, tem estado um bocado mais fraco também com a maioria absoluta do governo do Dr. António Costa. Aliás, um carismático elemento deste partido, a Dra. Manuela Ferreira Leite, fez uma declaração curiosa. Disse que para este novo líder e este partido conseguirem o poder e tirando a esquerda de onde está, terão que vender a alma ao diabo. Isso até já muito, muito, não sei se viste. Se sim, eu vi. Quer isto dizer que não será uma tarefa fácil, provavelmente? Não, porque a economia não será, está a correr tão bem, fácil. Porque o desemprego está a diminuir, porque a geringonça tem-se estado a entender, como assim foi batizada pelo Dr. Paulo Portas. No entanto, é assim, é bom porque temos um partido importante da nossa cena política, um dos principais partidos políticos deste país. Aliás, nós temos sido sempre governados, como sabem, desde que temos democracia, por os dois principais partidos, ora PS, ora PSD. É o rotativismo. Mas é bom que o partido esteja renovado, temos um novo líder, agradou mais a uns do que a outros. Mas a verdade é que isto significa sempre uma renovação, uma vontade de fazer. O Dr. Rui Rio tem características específicas, como todos os cidadãos têm, e ele agora como líder do novo partido, mas obviamente acho que estás otimista para o futuro, quer do partido, quer da cena política portuguesa. Sim, eu estou. E relativamente também a essas declarações feitas pela Dra. Ferreira Leite... Porém, infelizes, achas que é infeliz? É assim, obviamente não vai ser uma tarefa fácil, mas também não acho que é o cenário negro que estão a pintar atualmente. Porque tudo bem possível. É assim, há muitos analistas que dizem que daqui a 2 anos a vitória vai ser incontestavelmente do Partido Socialista. Pronto, poderá ser ou não, é assim, depende do caminho. Eu não concordo. Isso depende muito também exatamente do caminho que o PSD... Tanto o governo como os partidos da oposição trilharam. Mas pronto, eu que o PSD trilhar durante estes 2 anos. Porque se nos levarmos e levarmos tão em conta a mídia, nós podemos ter realmente tomar a conclusão de que o PS está em altas, mas não é a mídia que conta, porque se nós virmos o cenário ao contrário e se virmos tudo o que está por trás, se calhar, aspectos negativos, se calhar a nossa opinião muda um bocadinho, porque se nós começarmos a colocar questões destas medidas que são consideradas realmente boas e renovadoras para o país, nós vemos que há muitas coisas que não estão ditas. E eu gostava de saber daqui a 2 anos quais vão ser as promessas do Partido Socialista para o país, visto que ultimamente tudo o que está a correr bem tem sempre aspectos que podem ser facilmente contestados, porque de onde é que vem este dinheiro todo? De onde é que vem esta máquina política que se diz estar a trabalhar tão bem? Realmente alinhado com a comunicação social. Realmente na tua acho que são boas questões. Muito bem. Sim, senhor. Eu acho que o Dr. Rio só tem que te convidar, porque com jovens como tu isto vai mais longe. E é isso que nós queremos, é jovens na política, com vontade, empenhados e com qualidade e com talento como tu. Muito bem. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. Ficamos agora com Nós e os Animais e Inês Brás. Quando os animais também são refugiados de guerra. Viviam num parque temático em Alepo. A maioria morreu, mas os sobreviventes foram resgatados e levados para a Jordânia. Dos 300 animais que antes viviam no Magic World, um parque temático nos arredores de Alepo, na Síria, apenas sobreviveram 13, que foram levados em julho para uma reserva natural na Jordânia. A operação de salvamento que a CNN deu a conhecer esteve a cargo da Organização Internacional para o Bem-Estar Animal, 4Paws. Com esta nossa missão, quisemos passar a mensagem de que a humanidade não pode ser dividida e que estes animais em sofrimento merecem ser ouvidos e vistos. Disse o veterinário da organização, que foi também o responsável pela operação de salvamento. O parque nos arredores da Alepo foi abandonado depois da guerra ter destruído a cidade. A maior parte dos animais morreram de fome, outros mortos na sequência dos ataques aéreos. Quando a 4Paws chegou ao parque, restavam 2 leões, 2 tigres, 2 hienas, 2 cães husky e 2 ursos pretos. Foram transportados em caminhões e alojados na reserva natural de Al-Mohana. Pois, quando há situação de guerra, não são só os humanos que sofrem, os animais sofrem e não é pouco. Neste caso, estes animais também ficaram na situação de refugiados, aliás, e estes poucos animais, porque a maior parte acabou por morrer. Minha querida, temos que sempre lembrar aos nossos ouvintes... Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. E agora, em substituição da Francisca Rodrigues, que está no seu fantástico treino de hóquei, vamos à consciência ecológica e preservação do ambiente, Inês. Com boas notícias, creio eu, aqui também para Oliveira do Hospital, que é a reflorestação depois do terrível incêndio que tivemos. Exatamente, bastante boas notícias. Portugueses plantam mais de 60 mil árvores em campanha da Quercus. A compra de kits, uma árvore pela floresta, uma campanha organizada pela Quercus e pelo CTT, disparou em 2017 para os números nunca vistos. Os portugueses doaram mais de 60 mil árvores para a campanha de reflorestação em várias regiões do país. O resultado deste ano vai permitir que as plantações de árvores autóctones se estendam a outras áreas, além das que estavam previstas, incluindo as que foram afetadas nos incêndios de outubro. Assim, além das zonas que já estavam planeadas, as áreas protegidas da Peneda Gerês, Tejo Internacional, Alvão, Monte Mor e Serra da Estrela vão se realizar ações de reflorestação em áreas ardidas do país. Além de castanheira de pera, cedida desde agosto, pouco depois dos fogos de julho, também erganil, Oliveira do Hospital, a nova plantação deve começar em meados de fevereiro, estendendo-se até à primavera. Em causa estão árvores de 28 espécies, entre as quais carvalhos alveirinhos, sobreiros, amieiros, medronheiros e castanheiros. O boom de pedidos aconteceu depois dos incêndios de 15 de outubro. Este projeto da Quercus visa criar e cuidar de bosques de espécies autóctones, árvores e arbustos originais da flora portuguesa. Muito bem, isto são boas notícias, eu esperemos que se efetivem, porque nós continuamos a olhar aqui à volta da nossa floresta e continuamos a ver as árvores queimadas em grande quantidade ainda continuam em pé. Eu acho que é preciso, em primeiro lugar, fazer a limpeza das nossas florestas para depois de pensar nesta segunda fase, na reflorestação, e muito bem com espécies autóctones, porque sabemos que as espécies invasoras que nós temos entre nós não nos trouxeram bons resultados, não é? Especialmente o eucalipto e as suas consequências. E não é bom termos monocultura, portanto é bom termos uma floresta com biodiversidade e apostar nas espécies que são naturais do nosso território. Esperemos que assim estejamos a prevenir o vosso futuro, especialmente o vosso, das novas gerações, para que não tenham o terror que nós todos passámos no dia 15 de outubro de 2017. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com Jovens Atentos e, ao que me parece, as notícias que vêm da Europa não são boas. Não é assim, Bárbara Coqui? É verdade, é uma péssima notícia. Que nos atacou logo no início do ano e que tem realmente a ver com o primeiro bebé do ano, só que desta vez na Áustria. Os austríacos atacam o primeiro bebé do ano em Viena por ser filha de muçulmanos. A Isau foi a primeira bebé a nascer em Viena no ano novo. Uma fotografia com os pais ainda no hospital originou uma onda de insultos e comentários de ódio por Naim e Alper serem muçulmanos, logo os pais. Passavam 47 minutos da meia-noite de 1 de janeiro quando Hazel nasceu no hospital em Viena. Foi a primeira bebé a nascer na capital austríaca no ano novo. Como é habitual na Áustria, os pais foram convidados a posar com a recém-nascida para os jornais locais e a fotografia dos três com a médica e a enfermeira. As mensagens foram de tal forma racistas, como por exemplo, quando tiver 18 anos vai tornar-se terrorista, devia morrer já, deportem já este monte de lixo. Foram alguns dos comentários publicados pelos leitores de jornais como o Eut, que divulgou a foto de Naim, Alper e Hazel, de acordo com o El Español, que levaram o secretário-geral das Cáritas austríacas a fazer um comentário público na sua página do Facebook. Nas primeiras horas de vida, este bebê já foi alvo de uma onda inacreditável de comentários violentos e de ódio, escreveu Klaus Svertner, que esta é uma nova dimensão de ódio online, que tem como alvo uma recém-nascida inocente. Svertner, que se recusou a participar de maneira alguma na onda de ódio contra a pequena Hazel, aproveitou o post para iniciar uma campanha de palavras simpáticas. Estou a reunir palavras simpáticas e de boas-vindas para esta bebê adorável e os seus pais. Gostava de imprimir estas mensagens, de as emoldurar e de as oferecer à família, afirmou o secretário-geral das Cáritas. A publicação, feita recentemente, conta atualmente com 26 mil comentários, 30 mil likes e mais de 13.800 partilhas. Pois, esta notícia chocou-nos a todos, creio eu, acho que nos chocou a todos aqui em estúdio, mas nós sabemos que a Europa está a ter uma vertente racista, onde a extrema-direita, e a Áustria é precisamente um dos países onde a extrema-direita está numa escalada impressionante, e portanto estes comentários são naturais, todas aquelas pessoas que acham que esta gente não tem lugar na Europa. Que comentário te merece este tipo de notícia? E particularmente até sendo em relação a um bebê recém-nascido. É triste estarmos em pleno século XXI e ainda mais um ano do século XXI, não é? Já estamos em 2018, que supostamente com a globalização já devíamos estar mais abertos. Com a tolerância, com a suposta tolerância, que foi grande premissa das revoluções liberais no século XVIII e XIX. Com esses ideais todos que se sentam sempre por um lugar cada vez mais na atualidade, ainda termos comentários de racismo e de xenofobia para um bebé recém-nascido que não tem culpa da família em que nasceu e mesmo a própria família não... É uma cidadã. É isso. É uma cidadã. E mesmo a própria família não é questão de ter culpa. É que não pode ser criticada por escolher uma religião diferente. Exatamente. É bom, também, como já falámos aqui na semana passada, é importante esclarecer que a Áustria teve recentemente eleições e o partido que ganhou é composto por ex-nazis. Isto já nos leva a alguma coisa. Já nos coisa, leva, né? A perceber que... Já nos leva a perceber o porquê deste tipo de comentários. Exatamente. Porque para estar os ex-nazis no poder é porque a sociedade os puseram lá. E é a mesma sociedade que criticou uma recém-nascida por os pais usarem burca. Exato. Liliana, ficaste chocada? Já sabias desta notícia? Claro que fiquei chocada. Eu, por acaso, não tinha conhecimento desta notícia, mas acho vergonhoso, tal como a Bárbara disse, e é triste. Ainda, pronto, nos tempos em que estamos, ainda haver comentários deste carácter, a crianças tão pequenas, nomeadamente uma bebê. Mas o problema é que há cada vez mais... A ideia de que a tolerância era qualquer coisa de perfeitamente já conseguida e que já ninguém punha em causa, o que nós estamos a ver é cada vez mais intolerância nesta Europa que andou a explorar os outros continentes e que agora está a receber estas franjas da população que estão a fugir à guerra, que estão a fugir à fome. E esta população, há uma parte da população da Europa e até dos estadistas da Europa que estão a rejeitar esta gente. A questão de refugiados é recorrente desde há uns anos a esta parte, e daí que surjam situações tão impressionantes como esta, porque até se dirigem comentários altamente insultuosos em relação a uma criança que está a acabar de nascer. É chocante, mas é o nosso mundo e é a realidade que nós estamos a viver na Europa neste momento. Pode ser muito criticável, mas é uma realidade. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com a sugestão de leitura da Liliana Silva. E é uma boa sugestão de leitura. Não é assim, Liliana? É verdade. Boa tarde, caros ouvintes. Esta semana trago-lhes a obra A Culpa é das Estrelas, novamente do escritor John Green. Este livro, publicado a 11 de janeiro de 2012, foi bastante acarinhado pelo público, sendo que resultou na adaptação da história para a sétima arte. A história fala-nos de Hazel Grace, uma jovem presta a completar os 17 anos de idade e que desde os 13 sofre com um terrível cancro na tiroide, que ela estoura para os seus pulmões, dificultando-lhe assim a respiração. Levada pela mãe, Hazel passa a frequentar um grupo de apoio para jovens com problemas de saúde, onde faz amigos, nomeadamente Isaac. Numa das visitas ao grupo de apoio, a vida da jovem muda por completo, quando conhece um rapaz chamado Augustus Waters, também ele com um grave problema de saúde. Trata-se de um tumor ósseo maligno. Ao princípio, Hazel tenta resistir às investidas do jovem, mas mais tarde acaba por ceder. Durante as suas conversas com Augustus, Hazel descobre que, ao contrário de si, que vê o esquecimento como algo inevitável, um dos medos do amado é ser esquecido por todos e que ele vive obcecado com a ideia de deixar a sua marca no mundo. Graças ao livro favorito de Hazel, os jovens partem numa viagem para Amsterdão para falar com Van Outen, o autor do livro Uma Aflição Imperial, que conta a história de Anna, gravemente doente com leucemia. Contudo, Hazel não consegue parar de pensar em como o livro simplesmente acaba no meio de uma frase, como se Anna tivesse ficado doente demais para escrever o resto ou tivesse morrido. Pergunta-se qual será o futuro das outras personagens e, por isso, decide falar pessoalmente com o escritor. Depois de alguns contratempos, o encontro acaba por acontecer e Hazel tira as suas dúvidas e aproxima-se cada vez mais de Augustus. Será que a saúde deixa este amor sobreviver? Bem, caso queira saber como acaba esta maravilhosa história de amor, aconselho que leia este livro. Rádio Boa Nova. Espetacular. Vamos agora para uma estreia, sugestão de cinema, desta vez a cargo do novo elemento do Clube de Rádio, do Eduardo Adro, que nos vem sugerir um filme que é uma saga que é adorada por muitos, aliás, idolatrada por muitos pelo mundo inteiro. O filme desta semana é Star Wars: Os Últimos Jedi. Este filme foi realizado por Rian Johnson. É um filme de ação, aventura e ficção com a duração de 150 minutos. Em 2015, houve um reacender da chama para os fãs da saga Star Wars. No entanto, teve muitas semelhanças ao quarto filme da saga. Agora, 2 anos depois, temos o Star Wars Último Jedi, que não deixa de lado o sentimento nostálgico, mas que oferece um enredo mais interessante. Do ponto de vista narrativo, há semelhanças sim com o Império Contra-Ataca, mas longe de ser uma cópia. O filme tem o início com a Primeira Ordem numa posição de superioridade, embora tenha sido a sua base destruída anteriormente. Com uma maior presença do líder supremo Snoke, eles tentaram acabar com os últimos da Aliança Rebelde, que fogem pelo espaço. Ao mesmo tempo, Rey segue na ilha tentando convencer Luke Skywalker a liderar o contra-ataque da República, tornando-se um ícone da rebelião. Ele, no entanto, não se mostra interessado em lutar e tampouco quer treinar a jovem, vendo nela uma ameaça semelhante à de Kylo Ren, seu ex-aprendiz que o traiu. O filme divide bem as duas linhas de ação, porque, mais que a forte presença em cena de Emil seja evidente, ou o outro núcleo também é essencial Star Wars, com estratégias de combate, tentativas de invasão, exploração de planetas exóticos e muito mais. The Last Jedi, no original, oferece uma tempestade de emoções aos fãs da franquia, tanto dentro da história, participantes de Luke e referências aos originais, quanto fora, impossível não se emocionar sempre que Carrie Fisher aparece. Falando em Carrie, o filme aumenta a participação geral, Leia, e gera uma série de questões sobre o futuro, uma vez que a ideia que ela assumisse uma posição central no episódio 9, Star Wars: Os Últimos Jedi, não é um filme perfeito, mas um ótimo entretenimento e apresenta personagens apaixonantes. E mais uma vez tem Carrie Fisher e Mark Hamill, que infelizmente jamais estarão juntos noutro filme. Star Wars: Os Últimos Jedi estará em exibição nos cinemas de Coimbra até ao final do mês. Muito bem, está feita a sugestão, já aqui com uma análise crítica prévia muito interessante para aqueles que gostam particularmente da saga. E ficamos agora com a sugestão de séries com o Gonçalo Branco. Boa tarde, caros ouvintes. A série de que vou falar hoje chama-se The Last Man on Earth. É uma série de televisão americana de comédia pós-apocalíptica criada por Will Forte. A série estreou originalmente na Fox no dia 1 de maio de 2015. A segunda temporada estreou no dia 27 de setembro de 2015. Phil Miller era apenas um homem como qualquer outro que amava a sua família e odiava o seu emprego no banco. Agora, ele parece ser a última alma viva do planeta e a última esperança da humanidade. Estamos no ano 2020 e, depois de um vírus letal acabar com a vida humana em todo o planeta, apenas Phil sobreviveu. Com a ajuda do seu carro, ele procurou outros sobreviventes, tendo viajado por todas as cidades dos Estados Unidos, México e Canadá sem encontrar ninguém. Quando volta para a sua terra natal, Phil chega à conclusão de que é, com quase toda a certeza, o último homem vivo sobre a face da Terra. Esta é uma série de comédia, cada episódio tem por volta de 22 minutos e se o ouvinte pretende dar umas gargalhadas, esta é uma série ideal para si. Muito bem, fica feita a sugestão porque é sempre bom rir. The Last Man on Earth, season premiere, Sunday, October 1st, on Fox. Boa nova, irresistível. Ficamos agora com uma sugestão de visita com a Catarina Lopes e parece-me que continuamos a visitar aldeias históricas, não é assim? Sim. Boa tarde, senhor ouvinte. Continuo a convidá-lo para uma visita às aldeias históricas de Portugal. As 12 localidades que ajudam a explicar uma nação guardam paisagens e vestígios surpreendentes. Hoje proponho a visitar mais duas, Belmonte e Castelo Novo. Belmonte e a vizinha Covilhã estão conotados como poucas regiões portuguesas com os descobrimentos marítimos portugueses. Entre as curiosidades da vila está o facto de o navegador Pedro Álvares Cabral ter nascido aqui. Muito relevante é também a tradição judaica da vila. A comunidade hebraica de Belmonte é herdeira direta da velha presença sefardita. Sobreviveu à Inquisição, mantendo-se em segredo, e tem hoje um museu que conta a história deste povo em Portugal. A região de Castelo Novo já é habitada desde a Idade do Bronze, tendo-se consolidado com a presença romana. Deverá ter havido um castelo velho, mas é com os templários que se constrói a atual fortificação. A vila estende-se pela encosta da Serra da Gardunha, de forma labiríntica. A irregularidade dos quarteirões, de dimensões e formas variáveis, as ruas de horizontes limitados, descrevendo traçados sinuosos, as travessas a atalhar caminhos, as escadas públicas a vencer desníveis e os inúmeros recantos e desacertos criados pelo difícil alinhamento das fachadas são características bastante visíveis. Boas visitas! Muito bem! Boa sugestão, visitar sempre a nossa história e as nossas aldeias. FM Boa Nova. E agora estabelecemos aqui o diálogo com o Daniel, que desta vez nos traz o quê, Daniel? Uma notícia que veio recentemente da Arábia Saudita, que as mulheres podem ir ao futebol com crianças e com os seus maridos. Finalmente. Quer dizer, sozinhas ainda não podem, mas com os maridos já podem. No entanto, já é uma pequena conquista num país que discrimina muitas mulheres, que já aqui várias vezes temos mencionado. É uma conquista muito grande, porque tal como no nosso país, ou como na Espanha, na Inglaterra, podem-se congratular de... Pelo menos esta conquista já têm. Terem essa conquista. Um ato tão simples como acompanhar os filhos ao futebol. Muito bem. Vamos ver se a Arábia Saudita também avança noutros níveis, noutros patamares. Também são muito importantes. Que são muito importantes. Muito bem, Daniel, já vi que estás constipado. As melhoras, até para a semana. Obrigado. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com uma personalidade que muitos conheceram, os mais velhos conheceram aqui muito bem em Oliveira do Hospital e que os mais novos já não têm a memória, por isso é sempre bom recordar. Com a Daniela Lopes, desta vez vens falar de... Manuel Cid Teles, poeta do Triste Fado, nasceu 8 de março de 1911, em Tábua, e faleceu em Oliveira do Hospital no dia 25 de abril de 2009, com 98 anos, quando já era uma figura bastante conhecida no concelho que o adoptou como seu por volta dos meados do século passado. Residia durante anos no Porto, onde publicou os seguintes livros de versos: As Minhas Quadras, 1932, Sombras, 1934, e Chuva de Estrelas, 1947. Tem colaborado em jornais e revistas literárias. As Quadras e os Sonetos do autor, que já tinham sido publicados, foram reunidos em 2006 numa coletânea intitulada Tendo Embora um Triste Fado, que contou ainda com As Quadras Soltas, inéditas. Já a título póstumo foi publicada a obra São Restos, 2011, que importará realçá-lo, contém um notável prefácio de Francisco Correia das Neves. Manuel Cid Teles foi poeta, pianista, ensaiador de grupos de teatro do Conselho de Oliveira do Hospital e de vários ranchos folclóricos. Professor de canto coral no antigo Colégio Brás Garcia de Mascarenhas. Ator com inegável voz de tenor e autor de peças de teatro. Declamador, por exemplo, no programa de rádio Poesia, Música e Sonho, da antiga emissora nacional ou na rúbrica Querida Manhã, da Rádio Boa Nova. Pintor, especialmente de aguarelas. Colaborador de vários jornais e revistas, como sejam Voz de Lamego, Comércio de Deleixões ou a Comarca de Arganil. Cronologicamente, uma notícia que tivemos a oportunidade de encontrar sobre o autor no jornal A Comarca de Arganil foi publicada no dia 15 de novembro de 1983 e tem como título importante doação de documentos históricos e culturais a uma fundação de Oliveira do Hospital. Já no corpo do texto, refere-se que Manuel Cid Teles, há muitos anos radicado em Oliveira do Hospital e descendente das mais ilustres famílias da região, acaba de fazer uma valiosa doação à Fundação Dona Maria Emília Vasconcelos Cabral Metelo. Essa doação, à qual é atribuído o maior valor documental, histórico e cultural, especialmente para esta região, consta de uma grande parte da documentação reunida pelos seus antepassados, que relatam e são testemunhos de episódios e acontecimentos que se localizam no concelho e concelhos limítrofes. Essa documentação vem desde o século XVII e poderá no futuro servir de base para investigadores da história da região. Destaca-se igualmente uma coleção de fotografias do último quartel do século XIX e principalmente dos inícios do século passado. O importante espólio, legado pelo poeta, constitui uma matéria-prima determinante para a realização de um estudo de cariz histórico-biográfico, que, segundo pensamos, será valioso para compreender o autor à luz da sua extensa época, marcada, de resto, por profundas transformações políticas, como sejam a Primeira República, o período da ditadura militar, o Estado Novo e o pós-25 de Abril. Muito bem. Fica aqui evocada a memória do nosso poeta Manuel Cid Teles. E foi então o primeiro livro que publiquei, e ele é que fez a abertura com um soneto até muito bonito e tudo aquilo. Depois fui escrevendo para um lado e para o outro toda a vida. Pois juntaram-se tantas coisas, o meu pai às vezes dizia assim, ao fim tu fazes versos para o meu pai velha, porque na verdade toda a vida fiz muitos versos. Rádio Boa Nova. Passamos agora às notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. No próximo dia 26 de janeiro, na Biblioteca da Escola Sede do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, pelas 18 horas, vai ser apresentado o mais recente livro do professor Dr. Luís Filipe Turgal, professor da área disciplinar de História do nosso agrupamento. A obra tem por título Fátima, a desconstrução do mito. Esta é a segunda obra do autor sobre o fenómeno religioso de Fátima. A primeira, de índole historiográfica, teve 3 edições. As aparições de Fátima, imagens e representações, e O Sol Bailou ao Meio-Dia, a criação de Fátima. Diz Luís Filipe Turgal que este livro não é propriamente um livro de história, mas ele decorre, inevitavelmente, da sua aturada pesquisa, análise e reflexão sobre este acontecimento ao longo de 2 décadas. Nela, ao contrário da obra precedente, o autor toma uma posição sobre a questão de Fátima. Assume que esta é uma criação humana. Através de uma reflexão sustentada em documentos, pretendeu desconstruir e desmistificar a construção do mito de Fátima, enquadrou historicamente a emergência das aparições, visões de 1917, e explica a apropriação e a regulamentação do culto popular pela hierarquia da Igreja Católica, a edificação do santuário e as mutações da história e da mensagem de Fátima. Reitera que a questão de Fátima não é ainda um dogma de fé, embora a maioria do clero se comporte como tal. As vozes dissonantes de teólogos católicos reputados como Anselmo Borges e Frei Bento Domingues não têm sido suficientes para uma análise desapaixonada sobre o tema. Só a visão imparcial do historiador, devidamente alicerçada nas fontes, nos pode dar um esclarecimento cabal do fenómeno religioso mais importante do século XX português. Luís Filipe Turgal diz encerrar com este livro um capítulo na sua reflexão sobre o tema, a não ser que a vasta documentação existente no arquivo e biblioteca do Santuário de Fátima, bem como os arquivos como o do Cardeal Cerejeira, estejam disponíveis para os historiadores. Convidamos, pois, todos os interessados neste tema a estarem presentes no dia 26 de janeiro na nossa biblioteca, na escola secundária, pelas 18 horas. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Paixão é a nova música da banda HMB. Esta é uma música criada para uma telenovela de nome Paixão.